Bom dia. Para quem está acompanhando a gente por fora, a gente aqui estava numa conversa boa, há pouco tempo, falando um pouco sobre algumas reflexões nas escrituras. Então, de uma certa forma, a gente continua aqui, né, a nossa conversa dentro dessa leitura de Neemias, de Salmos e de Lucas. Como a gente está no tempo comum, uma coisa boa que eu recomendaria a todos é entender os contextos que a gente está lendo. O livro de Neemias, né, que é um livro que estava até difícil para achar, onde é que fica ele? É um profeta? Como é que é? Está nos históricos. Que história é contada? Neemias é o líder maior de um processo que é feito durante 100 anos, liderado por três homens, né? Esdras, Zorobabel, Esdras e Neemias. São três fluxos de exilados que voltam para Jerusalém depois do exílio babilônico. Então, nós estamos falando aqui 70 anos depois do profeta Jeremias. Estamos falando com uma Jerusalém completamente destruída e com um povo que passou basicamente duas, três gerações sem absolutamente nenhum contato com Jerusalém ou com a tradição. E isso é mais do que tempo suficiente para você esquecer tudo, virar uma lembrança. Neemias é o cara responsável, para quem gosta de gestão, de administração, de liderança. O livro de Neemias é um livro muito legal. Ler os dois livros, né? Esdras e Neemias juntos, né, dão uma ponte interessante entre o que acontece no exílio e o que acontece depois do exílio. Depois desse período de volta, a gente vai ter um pequeno período com alguns profetas, e depois, se aí tem a literatura que não é canônica, mas que informa a gente bastante historicamente do que acontece, que são livros de Macabeus, né, que vão contar a história dos Macabeus, tá, né? Na Bíblia Católica, normalmente você acha esses livros que a gente chama de deuterocanônicos. Essa aqui é a informação mais didática, né, de como é que a gente localiza esse texto. Mas tanto no livro de Esdras quanto no livro de Neemias, acontecem dois momentos que são muito semelhantes, né? E o povo, depois de ter ido para Babilônia, o que restava de estrutura, o que restava de lembrança, o que restava de leitura das escrituras, acabou. Na reforma que é feita no templo com Esdras, alguém acha os rolos da lei. Imagina, no meio dos escombros você acha os rolos onde estava a lei do Senhor. E existe uma grande euforia com esse achamento, e os levitas que começam a estudar, prova de que os próprios levitas, que seriam os estudiosos disso, já não conheciam mais. Porque depois de 70 anos sem acesso a uma literatura, você realmente perde. Fica muito na tradição oral. Você tinha mais ou menos. Esse é o momento mais baixo, né? Talvez o momento mais próximo da extinção da revelação judaica que a gente está vivendo. E aí, nesse momento, as escrituras são reachadas, são recolocadas na sua posição. O templo havia sido construído por Esdras, era meia boca, não era um templo tão bonito, ainda vai ter depois o templo de Herodes, que vai ser feito bem depois, né? Um pouquinho antes de Jesus nascer. Esse templo, que era um bem meia boca, tanto que os poucos velhinhos que eram crianças quando saíram da Babilônia, que ainda estavam vivos, quando viram o templo, choraram, ficaram desesperados. Isso aí, isso não é o templo do Senhor, isso é um horror. Lembrando da glória do outro templo de Salomão. Essa lei é achada e ela vai sofrer uma leitura pública. E quando as pessoas começam a ver quem eles são, reencontram a sua identidade de povo, né? Porque o que está acontecendo é a restauração de um povo. Neemias, que está ali, ele está responsável por reconstruir aquilo que dá a capital, ou seja, o muro. Neemias faz um trabalho administrativo muito interessante para conseguir construir esse muro. Essa é a tarefa de Neemias. Neemias se torna governador dessa turma, né? Isso ainda está sobre o Império Persa, né? Isso não tem liberdade de Israel ainda. Os inimigos são completamente contrários. Ou seja, houve uma reorganização inicial. política, física, constrói templo, faz muro, constrói casa. Quem tinha ficado era só, era um favelão. Se você quiser imaginar o que era Jerusalém antes de Neemias chegar, um favelão. Favelão desprotegido. Nessa reorganização acontece um momento, vamos ler as escrituras. Quando as pessoas leem, acontece o episódio que a gente ouve aqui agora. As pessoas se dão conta de quem elas são, de que elas tinham se tornado. Isso gera um desespero grande descrito nesse texto, de maneira clara, né? Eles ficam onde estavam, catatônico, deprimido, joga terra sobre a cabeça, né? Aquela situação de lamúria completa. E as pessoas choram por si, por seus antepassados e também pelos seus filhos. Como é que nós fizemos essa loucura toda? Então, reencontrar essa lei do Senhor vai começar a reconduzir um longo processo que vai terminar na Jerusalém de Jesus. Esse é o início do processo de restauração de um lugar que vai receber Jesus, onde ele vai ser crucificado. Esse apego à palavra havia sumido. E na hora que as pessoas se dão conta, vão ter episódios como Esdras, como Neemias, de: olha, as pessoas vão desfazer, inclusive, casamentos, né? Tem gente que fala: olha, eu não sabia o que eu estava fazendo. Esses casamentos vão ser desfeitos, pessoas vão deixar o povo de Israel, vão embora porque amam suas esposas e vão seguir com elas. As coisas... É um momento de muita radicalidade, de muita ruptura. E esse é um momento de início de um processo. Eu não vou poder ficar aprofundando mais, só recomendo que quem tiver curiosidade leia o livro de Esdras, entendendo esse processo, né, que esse processo total da volta do povo de Israel vai levar 100 anos, o total desse tempo de volta, não é para um cara só. Então você vai ter só dois episódios contados na Bíblia, né, o episódio do templo e o episódio do muro, Esdras e Neemias. Então, recomendo, leia, é um texto fantástico. Me lembro quando eu tinha, sei lá, uns 18, 19 anos, eu fui ler esse livro de Neemias, impactou muito a minha vida. Tem várias dicas interessantes de liderança, de modo de ser, isso é muito legal. Então, fica só isso. Mas o que é importante? As pessoas se encontraram com a palavra, perceberam o erro que estavam, lamentaram profundamente, os levitas falaram: vamos lá, vamos louvar o Senhor, vamos dizer quem Ele é. E depois você pode dar sequência para ver que isso vai gerar um acordo do povo, né, o repovoamento de Jerusalém, a reordenação, até as últimas reformas de Neemias, e a coisa vai andar. Aí depois você entra no livro de Ester, que é outro livro histórico também, que é interessantíssimo, que é da mesma época, né, como é que essa coisa vai se desenvolver. Depois, se você quiser ler também os deuterocanônicos e ler o livro de Macabeus para poder saber como é que foi a evolução desse processo, agora. O importante é que tem um momento de parar e deixou de ser treino, vamos fazer jogo. Jesus também fala desse mesmo momento em Lucas, no capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas, você vai ver que num daqueles dias Jesus sai, vai para o monte a fim de orar. Jesus é Deus, mas Jesus é perfeitamente homem. E ele passa por todos os processos. Nós estávamos falando um pouco sobre o que era comer e beber o sangue de Cristo. É fazer o caminho inverso que ele fez também. Ele tornou-se perfeitamente como nós. E aqui tem uma dica, né? Ou seja, num momento em que você está diante da entrada de uma nova etapa, de vai começar uma reconstrução, vai construir alguma coisa, vai entrar, você tem que parar, pensar, orar. E Jesus toma uma atitude, ele designa dos seus vários discípulos 12, que ele vai chamar de apóstolos, ou seja, enviados, que vão ser pessoas do seu círculo mais próximo, mais íntimo, e que ele vai designar comissão específica com seus enviados, com pessoas que vão dar continuidade ao que ele está fazendo. Antes de fazer isso, Jesus é chamado a um momento de reflexão, de pensar, de orar, de descer desse monte, chamar os seus discípulos, escolhe 12 deles, fala: agora vamos lá. E aí depois ele retoma o trabalho, continua o trabalho dele. Ele desce, para num lugar plano, os discípulos, estavam muitos discípulos lá, e começam a trazer pessoas doentes para ele dar continuidade ao que ele vinha fazendo. E é nesse contexto que ele vai inaugurar, no relato de Lucas, é aí que vai ser inaugurado aquilo que é, talvez fosse a nossa constituição, como cristãos, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que não necessariamente foi um discurso único, nada disso. Ali é um compilado que Lucas faz, que Mateus faz. Olha, isso é o fundamental do ser cristão. Ou seja, antes de eu sair para esse jogo, antes de fazer, eu vou ter que fazer etapas. O que é importante a gente entender é que as coisas não são feitas atabalhoadamente. As coisas não podem ter etapas puladas. E eu queria aplicar um pouco para a nossa realidade, aqui já adiantando uma conversa que eu queria que os corações começassem a se preparar. Nós estamos na reta final, aqui na Casa da Videira, de uma mudança. Nós estamos nos preparando e tomando uma série de atitudes. Estamos distribuindo animais, estamos encaixotando coisas, a gente está arrumando coisas, se preparando para fazer o desmonte, fazer a limpeza do local, deixar ele arrumadinho, para poder seguir nosso caminho. Bom, no que nós estamos fazendo isso, nós estamos nos preparando para isso, essa preparação não pode ser só externa. Porque você não vai para uma nova etapa de chamado de Deus, de alguma coisa que Deus está chamando, que Deus está mostrando, nós estamos convencidos que Deus está nos indicando uma direção, ainda que essa direção para nós ainda não esteja definitivamente clara, mas a gente tem um mover, a gente está vendo a situação caminhar numa determinada direção. Então, ainda que a gente faça isso, a gente é chamado a também fazer um arranjo interno, a fazer um inventário. Daqui umas 3 semanas, provavelmente, eu vou convidar todos para a gente pensar como em cada etapa da vida acontece isso. A gente vai ter que fazer um fechamento, uma festa, um momento de ir embora, um momento de agradecer a Deus, um momento de dar por encerrado uma etapa para começar outra etapa. Muita coisa boa a gente vai levar daqui, dessa experiência, das coisas que a gente aprendeu, das pessoas que agregou, do grupo que é agora e que não era. Porém, várias coisas precisam ser deixadas aqui também. Não podem seguir conosco para frente. Esse momento é o momento que eu já vou convidando a gente aqui dentro a começar a pensar o que que eu vou deixar aqui. O que é do meu comportamento? O que da minha maneira de pensar, o que do meu modo de ser vai ficar aqui. Por quê? Não tem como levar adiante na obra do Senhor com os velhos vícios, os velhos hábitos, as velhas coisas que eu trago comigo. Senão vai ser um desastre. Isso acontece em 100%? Não. Quer a prova? Jesus orou, selecionou 12, convidou os 12. E o coração não sincero estava junto. Você estava falando, Jesus falou, eu escolhi vocês os dois, mas ele sabia, E um de vocês é um diabo. Diabo não é uma pessoa. Diabolos é o contrário de símbolos. Símbolo é aquilo que une o corpo, que faz o todo ficar junto. O simbólico é o oposto do diabólico, aquilo que separa o corpo, aquilo que divide, aquilo que destrói, aquilo que desagrega. O símbolo agrega em si muita coisa. Quando você vê uma cruz, você vê um crescente do Islã, quando você vê uma estrela de Davi, quando você vê um símbolo nazista, naquele símbolo agrega-se um monte de significado. Quanto melhor é um símbolo, o Volkswagen, o VW, agrega um monte de coisa. Você não precisa nem escrever, está tudo ali. Quanto melhor for um símbolo, mais ele agrega. O que é um diabolos? O que é um diabo? É aquilo que desagrega, que joga o vetor no sentido contrário. Olhando para essa mesa, olhando para nós temos que tomar bastante ciência de que se a gente não deixa para trás, a gente deixa plantada a semente da divisão, a semente daquilo que destrói, a semente daquilo que acaba, a semente daquilo que desagrega. Então, esse negócio que eu estou começando a convidar, daqui umas 3 semanas, provavelmente vamos conversar mais a sério sobre isso, o que é que fica para trás? Olha o texto de Neemias. O povo se reuniu, se separou, se despediu. A coisa foi tão radical que algumas pessoas separaram famílias, né? Assim, olha, nosso relacionamento não pode continuar. As pessoas foram radicais. Eu não estou querendo entrar na. Ah, mas como é que fica, coitadinho dele que gostava? Isso não interessa nesse momento porque é simbólico nesse texto. O que a gente está casado com e que a gente não abre mão de ser? A gente insiste teimosamente em continuar sendo burro, ignorante, mal educado, violento, lascivo, sei lá, é o que mais, que a gente não se descasa disso, manipulador, tudo que a gente faz na vida, ingênuo, a gente viciado nisso. Então, tem que decidir o que fica. Vai ficar aqui, vai ser enterrado aqui, não vai sair daqui para a próxima etapa. Outra, a gente se organiza. Jesus não está fazendo as coisas de maneira. Ser anarquista não quer dizer ser desorganizado. Por exemplo, se a gente fosse considerar isso uma situação anárquica, anarquia é ordem. Anarquia é não necessidade que alguém coloque ordem em mim porque eu tenho ordem. Eu sou ordenado. Anarquia não é bagunça. Anarquia é não necessidade que alguém de fora coloque ordem em mim, porque eu sou tão ordenado que eu não preciso que ninguém coloque ordem em mim. Quando alguém tem que botar ordem em você, disciplinar você, botar, é porque você está mostrando que você não é. Então, Jesus, ao estar ali, não tem nenhum governo, não tem Estado, não tem porqueira nenhuma mandando. O que ele faz é que ele ordena isso. Ele coloca em ordem. Coloca os seus 12 ali para a próxima etapa. O que vai acontecer na próxima etapa? A mesma coisa que vinha acontecendo antes. Os enfermos eram curados, os mortos eram ressuscitados, quem tinha espírito imundo era liberto, quem era perturbado da cabeça achava de ser perturbado da cabeça, quem precisava de conselho. Ou seja, é a continuidade normal. Só que agora, numa etapa que prepara para esse contínuo que Deus vai fazendo na vida da gente. O que vai acontecer depois de Neemias? Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter briga, vai ter um monte de coisa normal que tem da vida. Mas Neemias precisava dar uma estruturada no muro, assim como Esdras deu uma estruturada no templo, a lei precisava ser achada, o sistema precisava ser remontado, as coisas precisavam ser reorganizadas, as separações precisavam ser feitas, o povo precisava se arrepender, para daí poder louvar o Senhor e seguir em frente, fazendo o quê? A mesma coisa. A mesma coisa, só que fazendo melhor, fazendo com mais objetividade, fazendo com direção, fazendo a coisa para funcionar direito. Fazendo a coisa com mais qualidade para Deus. Então, isso já vai dando início para aquilo que é a reflexão que eu pretendo levar a gente a fazer daqui umas 3 semanas. Como é que esse processo se repete na sua vida? Como que esse processo se repete na nossa caminhada como grupo? Como se repete na sua família? Agora, quando eu olho para as pessoas, eu continuo vendo as pessoas reclamando dos mesmos problemas, tendo as mesmas situações, porque ninguém para fazer o que Jesus fez: orar, refletir, determinar uma escolha, fazer um ordenamento e agora vamos lá, continuar o trabalho. Mas o que mudou? Mudou que agora estamos mais intencionalmente organizados, mais intencionalmente trabalhando, mais intencionalmente bem separados e claros. Isso quer dizer que nós vamos com isso viver o céu na terra? Não. Jesus já deixou a dica ali. No meio dos 12, tinha Judas Iscariotes. Para terminar, entender o que é o papel dos profetas na vida da igreja nos primeiros séculos. O profeta era o camarada dentro da igreja que anunciava à igreja essa verdade baseada nessa história dos 12 aqui. No meio da igreja tem um ninho. No meio desse ninho tem um ovo. E esse é o ovo da serpente. O único papel do profeta era dizer para a igreja: não choque esse ovo. Não choque esse ovo. Não choque esse ovo. A semente da maldade, da discórdia, da separação, do mal, está sempre com a gente. A nossa única tarefa é, lembrar que o fato de sermos eleitos em Cristo não nos faz perfeitos. Conosco está o ovo da serpente. Nós somos seres humanos iguais a qualquer outro. A única coisa que a gente precisa fazer é não chocar esse ovo. Olha para ele, reconheça a maldade, ela existe, ela está ali. Não bule com ela, não mexa com ela. Porque a igreja, ao longo da história, N vezes, chocou esse ovo. E as maiores maldades, os maiores absurdos saíram disso. O primeiro ovo chocado chamava Judas Iscariotes, aquele que o traiu, escolhido pelo próprio Jesus, depois de uma longa reflexão, de uma noite de oração. Por que Jesus fez isso? Para lembrar a gente, não existe perfeição nessa brincadeira. Não existe perfeição. Deus não fez robô. Fez gente com a contínua liberdade de escolha que a gente tem desde que nós fomos feitos alma vivente lá no Jardim do Éden. Nós não somos robôs. Nós somos pessoas que podemos sim, a qualquer momento, dar as costas para Deus. O único convite que ele nos faz é não faça isso. Mas não vai passar disso. Ele não vai te segurar, não vai te proibir, não vai te impedir, não vai fazer nada. Você faz o que você quer da sua vida. Cabe a nós olhar para essa pessoa da serpente e falar: não vou chocar. Não vou chocar esse ovo. Não vou dar as condições de que isso emerja. E como não fazer? Seguindo a humildade, confissão, vida com Deus, caminhada junta e fazendo o que precisa ser feito normalmente no seu dia a dia, sem inventar. Não precisa nada extraordinário, ninguém aqui está numa jogada e sabe que vai ser um grupo de santos maravilhosos, 100%, melhores que todo mundo. Por favor, esse é o primeiro ambiente quentinho para esse ovo chocar, tá? Primeiro ambiente no qual o ovo choca é a arrogância. Então mantenha o coração humilde, lembra que a gente não é nada demais, busca viver em santidade, viver tudo, mas lembrando, olha, cara, eu não sou melhor do que ninguém. Tá bom? E Deus assim vai nos preservar e a gente vai seguir em frente. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que a gente tenha uma vida bem legal. Amém.